casa, casa. O clã está na casa, casa. A LV declara agora um grito de liberdade. Sei que é correto expressar minha realidade. Mais um guerreiro de atitude, não mais um covarde. Palavras curtas invadem o teu pensamento. Como é o raciocínio? É rápido ou lento? Pode botar fé, o meu sonho está de pé. A resposta pros mané, você sabe como é. A vitória é pra aquele que não desiste. Aquele que persiste na luta, ele insiste. Não abra mão do teu sonho, vai, vai, vai, segue em frente. Ora acredita e vai plantando a semente. Me diz se você é feliz de verdade. Só Jesus Cristo é o grito de liberdade. Levanta a cabeça, para e pensa, escuta a verdade. Não seja um prisioneiro morrendo atrás das grades. Saia da ilusão e viva a realidade. Soldado de elite preparado pro combate. O vento já passou, mas minha casa não caiu. Firme e forte eu prevaleço, sem temer o desafio. Jesus é o caminho, Jesus é o grito de liberdade. Jesus é o grito de liberdade. Jesus é o grito de liberdade. Jesus é o grito de liberdade. Ninguém cala minha voz, você pode tentar, vai ser embaçado. Além da missão, chegando no arrebento aqui, um louco lado a lado. Pipoca não coloca mãos, pois só enfraquece. Deixa que eu fale, eu tenho pré, eu creio em Deus, eu não dou brecha pro canalha. Vários tentaram me derrubar, mas minha casa não caiu. Permaneço firme e forte, que meu mal sumiu. Glória a Deus, aleluia, toda honra e louvor. Te agradeço por tudo que tenho, te agradeço por tudo que sou. Minha voz não cala mais, quem tentar escuta só. Senhor forte me faz, ele segura o meu B.O. Que nem eu não passo a Cristo e receberás perdão. Por Deus será chamado guerreiro além da visão. Senhor, pela minha voz, glória sempre te darei. Reconheço o seu poder, só pra ti eu calarei. Jesus é o grito de liberdade. Jesus é o grito de liberdade. Jesus é o grito de liberdade. Jesus é o grito de liberdade. Juntei meus cacos, voltei pra arena. Só vencer a LV, esse é teu lema. Prepararam até flores pro seu enterro, mas levantou, ficou de pé. Pôs um inferno em desespero. E pra você que apontou, eu só lamento. Meu inimigo amarga agora o gosto da derrota. Deus sempre foi por nós, não tarda e não falha. A nossa voz, fariseu, não cala. Enfrenta meu inimigo, olhando cara a cara. Ou se você também.